Capítulo 37. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu e seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois, vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não a refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve, venha sobre a terra, e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar, a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai de seus aposentos, e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo, e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens, e espalha entre elas seus relâmpagos. As nuvens se agitam sob sua direção, e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas, ou para mostrar seu amor. Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como Ele move as nuvens com perfeição e conhecimento maravilhosos? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa, e o vento sul perde a força e tudo se acalma, Ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos então o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado de que desejo falar? É possível falar quando se está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu, quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção.